teu santo templo, eu te louvo, ó Senhor. Em tuas mãos está a minha vida. Não há outro Deus em meu coração, e só a ti eu quero adorar, exaltar, bendizer aquele que me fez filho teu, vida nova. Pra sempre eu hei de ser. Nos teus caminhos eu não quero sair, me guia na tua justiça, Senhor, pois quero te amar com todo o meu ser, e só a ti eu quero adorar, exaltar. Será que saiu? Voltou lá atrás. Dos... Tá valendo? Não deu certo. Deu? Ah, não. Putz. Dormi agora. Vai pra frente, vocês dois, um pouquinho. Vai pra trás. Pra vocês dois, vai pra frente. Pô, para de gritar no meu ouvido. Para fazer... sim. Essa deu? Vai! E daqui mais um pouco liga de novo.